Você tinha alguém que pra sempre te amava. Te dei o meu amor e você me negava. Você não deu valor, agora eu te odeio. Segura de novo. Já era. O seu amor pra mim foi amor de novela. Foi chuva de verão que não molhou a terra. Eu fui um idiota e você foi mal. Eu perdeu. Você tinha alguém que pra sempre te amava.